rejeita a oração. Oração é o alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta só nele esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende as tuas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando a corrente, tirando os espinhos, movendo os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Erga as tuas mãos, a tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Nele esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende as tuas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, quebrando a corrente, tirando os espinhos, movendo os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Erga as tuas mãos, a tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Muito